Conversas Aleatórias. Três potentes surgem em frente a dois microfones para gravar a emissão 143-143 de Conversas Aleatórias para domingo 6 de março de 2016, gravada no dia anterior, sábado 5 de março. Joaquim Pereira, como se encontra? Eu encontro-me mal. Obviamente. O mundo está podre e mais? E mais nada. Pronto. E o Carlos Bonaparte? Também me encontro mal. Porquê? Porque o Benfica perdeu 3-1 com o Sporting. Já estás a antecipar... Para nós, antecipar o resultado. Para mim vai ficar para aí um 2-2. Ou 3-2, que é parecido. Ou 3-3. Ou 10-10, quem sabe. Mas hoje acordei com uma música na cabeça, que era o Sérgio Godinho. Tu uma vez levaste, quantos foi? 7-1. E dizia Maria Bef, e tu já enfardaste 6-3. Que é o Manelo. O chofer. O Manelo está a agora não, mas na altura quando fazia do Benfica tinha. Passemos à frente, hoje somos muito insólitos, estou já a avisar. Já agora, só a dar em desacordo com uma questão, é que nós estamos três potentes à frente de três microfones. Dois estão ligados para e esta um emissão, o outro não. É verdade. Não interessa, mas três. É verdade, o Carlos Bonaparte, acabei de te dar a minha vénia, um beijinho. Tenho razão, 3-3. Um ceguinho lá, porque é ceguinho, não deixa de ser invisível, não tenho é? Tenho razão, queres um beijinho? Não. Bom. Hoje estamos muito insólitos, para quem não gostava destas coisas pode passar para outro programa da Antena Web, que com certeza é muito melhor do que este. Vamos começar por um insólito que junta uma frase, que aconteceu já na segunda-feira. Aliás, foi segunda-feira. Madrugada de domingo para segunda-feira. Porque lá veio a história dos Oscars, de não haver nomeados entre 20 homens e mulheres, nomeados para melhores atores principais e secundários, nenhum negro. O apresentador... Posso, se não estou em erro, qual foi o primeiro negro a receber o Oscar? Não sei. Eu sou ceguinho. Quem foi? Não sei. Eu estou a vê-lo. Aonde? No fim do programa vai se lembrar. Realmente está muito escuro, está. Ah, tá. O apresentador foi negro, o Chris Rock, que é comediante também, e logo na sua intervenção inicial, obviamente, foi falar nisso, aliás. Pois acho que começou a ser abusivo. Estar sempre a repetir o mesmo tema, mas no início gostei dele, porque ele chega a certa altura, depois manda umas bocas e tal, depois para mim manda a boca maior, diz ele. A grande questão é, porque estamos a protestar? Porquê nestes Oscars? É a 88ª edição destes prémios. Quer dizer que isso tudo... De desculpa, não... já me lembrei. Sidney Poitier. Ah, olha, foi homenageado nos Globos de Ouro este ano. Tá, foi. Ele faz-se a cabecinha pensadora. Ele faz-se a velhinho. Grande ator, esse. Sou velhinho. Abriu o caminho para os afro-americanos em Hollywood, dizem eles. Mas é grande ator. Quer dizer. Ele não é vivo. Quer dizer. Sim. Ele é mais velho. Ele teve nos Oscars agora, acho eu. Quer dizer que essa coisa toda de não nomearem negros aconteceu pelo menos outras 71 vezes nos Oscars. Imagino que poderia ter acontecido nos anos 50, nos anos 60. Tenho certeza de que não houve nomeações de atores e de atrizes negras. Sabem porquê? Porque tínhamos coisas verdadeiras para protestar naquela época. E isto disse um negro, o Chris Rock. Quer dizer, estamos a protestar porque na altura é que havia razões para protestar. Isto junto a uma lição de história, outro registro utópico de Conversas Aleatórias, porque precisamente nesta semana, curiosamente, cruzei-me com o filme Selma. O Joaquim Pereira já deve ter ouvido falar de Selma, da marcha do Templo Luther King, quando fizeram uma marcha para os lados do Alabama a protestar contra a segregação, e na altura era mesmo segregação. E quem vê aquele filme fica com uma ideia, para quem não sabia, claro que eu já tinha noção, mas ao ver certas imagens fica-se com uma noção melhor. Era do género. Uma negra queria registar-se para votar lá no Alabama e em muitos estados do Sul. O homem responsável, claro, um branco, perguntava... Quantos deputados há no condado de não sei o quê? E depois ela dizia, 67, acertava. E logo a seguir ele, e o nome de todos eles? Pronto, não sabes, está reprovado, já não podes votar. Numa simples manifestação, tudo calado a andar pela rua, uma dúzia, duas dúzias de negros, a polícia, já avisada para o FBI ou por alguns serviços secretos, iam atrás deles. Os negros entravam no café... Ia fazer de conta que estavam a ler uma emenda disfarçada, a dizer que não tinham estado na manifestação, mas o branco, a polícia, reconhecia-o, pomba, pomba, cacetadas, pegaram uma pistola e matavam o preto lá dentro do café. Isto era parvoíce. No país, no país da liberdade e da igualdade, que é os Estados Unidos da América. Estamos a falar na história do mundo há muito pouco tempo, há meia dúzia de anos. Da liberdade para os brancos matarem e fazerem o que queriam. Na história deste planeta são meia dúzia de anos, estamos a falar de 1965, acho eu, portanto foi há 50 anos. Isto eram razões para protestar. Isso. Não é agora que é o fim do mundo. Isso, por exemplo, quando foi aquele jovem que foi morto a tiro depois de ter basicamente cedido à polícia, não é? Ele não fez grande... Ele não fugiu, nem sequer estava armado, não é? De repente a polícia matou-o com vários tiros. Não foi caso único, o Michael, não sei o quê. E houve outros também do género no Louisiana e assim. Isso sim, são razões para protestar, são razões para... Bem, para protestar, enfim, pronto, mas para se reclamar, para se sentir. Agora, porque não são nomeados para os Oscars? É porque, quando há, eles não olham se são brancos, são espanhóis, são mexicanos, são chineses. Quando há atores negros, ou atrizes negras, que fizeram um grande papel, tiveram um grande desempenho, eles no meio, e se for preciso, até ganham, como já aconteceu. Agora, estar a fazer cotas obrigatórias, é isso, é? Faz lembrar, e ainda dentro do cinema, ainda dentro do Hollywood, também, não sei se foi domingo ou segunda-feira, o realizador da nova saga, do novo episódio da saga Guerra das Estrelas, o J.J. Abrams, disse que no futuro o Guerra das Estrelas devia ter personagens homossexuais. Porquê? Alguma vez o sexo entra na Guerra das Estrelas, ou relações entre homem e mulher, ou o que é que isso interessa? A pessoa está ali a ver com as espadas e os mordem e ataca e não ataca. Alguém está a pensar se ele gosta de homens ou se gosta de mulheres? Qual é a obrigatoriedade? Pois, nem, mas isto... Se fôssemos por essa ordem de ideias, quantos dos grandes atores, e salvo o erro e omissão, muitos deles a receberem, já terem recebido Oscars, e eles eram homossexuais. Um deles, que por acaso, não sei se foi por isso ou se por outro motivo, Rock Hudson. Ele partiu-se de ganhar prémios. Era um grande ator. E não era homossexual. Mas se quer impingir cotas, uma porcentagem obrigatória. Isso eu também acho, com respeito a outro assunto, muito mais abrangente, é com aquela cota de que tem que haver mais mulheres. Tem que haver? Isso ainda é mais grave, porque isso é socialmente aceito. É porque, com respeito a isto, ainda há pessoas que são muito contra. Ainda há muitas, socialmente ainda se é contra, vamos chamar assim, esta cotização de negros, brancos, para Oscars ou para o que é que seja. Mas com respeito às mulheres, isto é uma questão generalizada. Vocês aceitam que sim senhor, achamos que sim, mulheres têm que ser um número... Eu acho que não. Eu acho que não pode haver nenhum tipo de discriminação, mas que as pessoas que valham pelo seu talento, não é pelo seu, claro, pelo seu tendência sexual, cor ou género. E eu, para mim, para qualquer situação, tanto no cinema, teatro, seja, ou até nas governações, para qualquer cargo de responsabilidade, não interessa o sexo. O que interessa é a capacidade da pessoa desempenhar competência. O seu papel. Agora, lá porque é homem, porque é mulher, porque é gay, porque é lésbica, porque é isto, porque é aquilo. Oh, seu mal criado. Vai ser já demitido da Rádio Anterior. Não diz cá. Poxa, eu acredito. Eu já tinha dito numa emissão ainda dois com o Joaquim Pereira, uma emissão deste programa, que não ia voltar a fazer comentários sobre o racismo, não sei o quê, e perceberam que eu, ao afirmar, ao concordar com o Chris Rock na frase, então foi uma maneira disfarçada de fazer comentário. Mas, para o fim, deixo um aviso. Eu vi aquele filme, lembrei-me, fez-me recordar o caso da Rosa Parks, a negra que quis sentar na parte da frente do autocarro, e fez-me lembrar também os brancos malucos daquela altura. Não eram só brancos, mas a grande maioria, porque havia pretos que atacavam pretos. Não é exclusividade branca. E fez-me lembrar isso e associo para o presente. Se não têm cuidado com estas reivindicações persistentes e seguindo até o raciocínio do Carlos um bocado ridículas, posso usar ridículas, pode. Aumenta a probabilidade de aparecerem os malucos do outro lado. Pois. Aqueles que são anti, que já eram, Mas com estas palavras todas, com estas notícias todas, ficam ainda, eles já são maus da cabeça, ainda ficam piores. Isto vamos ver é, se lá nos Estados Unidos não começa a haver... É um tormento à desordem. Exato. Por algum motivo temos o Trump cada vez mais próximo do primeiro lugar. Bom, não vou falar de trampas. Vamos passar para o outro. Também insólito. Desporto, também segunda-feira. E o que aconteceu? Vamos falar de futebol, da Liga dos Campeões para Júniores, com o nome estrangeiro UEFA Youth League, ou seja, a Liga Jovem da UEFA. O que aconteceu? Aconteceu que no jogo em si, o Dinamo Zagreb ganhou o Anderlecht por 2-0 num jogo dos oitavos de final. Ou seja, o Dinamo Zagreb apurou-se para os quartos de final entre os 8 melhores desta competição deste ano. Aconteceu que um jovem chamado Matija Fintić entrou já muito perto do final, a 7 minutos do fim, quando já estava 2-0 e ficou 2-0. E ele entrou quando estava castigado. Para quem não percebe, há jogadores que estão suspensos, estão proibidos de jogar o jogo seguinte. Isso porque, já tem acontecido cá na nossa casa. Porque têm ou vários cartões amarelos ou um cartão vermelho, então estão proibidos de jogar o jogo seguinte. O Dinamo descuidou-se, o próprio jogador também, o jovem não podia jogar e jogou. A UEFA, claro que reparou, o Anderlecht, atenção, a parte insólita disto, mas bater palmas, é que o Anderlecht, que também soube, depois do jogo, não sabia antes, mas soube que o Fintić não podia jogar, não apresentou queixa nenhuma. E o diretor deles, um responsável chamado Ian Kindermans, lá está, trata das crianças, diz ele, logo após o jogo, no dia seguinte, não queremos ficar com o lugar deles. Bateram-nos, ganharam-nos com justiça em campo e não queremos beneficiar agora de um recurso, especialmente porque o jogador suspenso e que jogou não teve qualquer influência no resultado final. Temos a esperança de não sermos chamados para jogar os quartos de final, pediu o responsável do Anderlecht, a equipa que poderia ser beneficiada com isto. A UEFA não quis saber, o Anderlecht não apresentou queixa nenhuma, mas a UEFA seguiu os regulamentos à letra, escreveu o Anderlecht já em comunicado na segunda-feira, e por isso nos quartos de final vai estar precisamente o Anderlecht contra o Barcelona e não o Dinamo Zagreb. O Anderlecht perdeu, mas está apurado por causa de uma falha de secretaria do adversário. Mas a equipa que ia ser beneficiada quase suplicou para não ganhar na secretaria porque não merecia. Vemos isto aqui todos os dias no nosso país. Sim, senhor. Ainda ontem no Sporting Benfica, seguindo aquele raciocínio do carro, vimos este. Pá, e a semana passada, no Abeirense Futebol Clube da Cova. Também foi isso que aconteceu. O da Cova perdeu, porque tinha também metido um jogador que não era. Aliás, perdeu, porque o outro. E ele disse: não, senhor, eles é que ganharam. Cá em Portugal também se faz isso. Uhum. Sim, o da Cova. Está com uma tosse. Isto é da constipação. Não seria do Costa? Era. Esse é que também já não sei qual é que foi o jogador que não podia entrar, não foi? Ou que jogaram com menos tempo do que. Havia um jogador qualquer que não podia entrar. Ah, que jogou pela equipa B e jogou pela equipa A com menos de 72 horas. Quase que era desclassificar a taça da Liga. Okay. Mas, acho claro, que foi só um. Sim. Não, mas não foi. Mas claro que não podia ser porque era o Futebol do Porto. Mas isto é de bater palmas. Eu incluímos aqui no insólito porque isto é insólito. Não é normal no nosso futebol. Não. Mas a este nível, que a Júniors é a competição europeia mais importante e a única, a equipa disse logo: nós não queremos ser chamados porque não merecemos ganhar no campo. E não é por causa de um jogador que jogou 7 minutos, que não teve força nenhuma, eles não sabiam que não podia jogar. Mas a UEFA, aí eu percebo, pronto, é as leis, iam estar a abrir um precedente. Alex, o Anderlecht, e lá nas leis não diz que é preciso um clube apresentar a queixa, e foi o caso, ninguém apresentou. Mas o Dinamo foi desqualificado e o Anderlecht vai estar no quarto final nesta semana com o Barcelona. Deixa-me só cá ver se eu continuo a adivinhar. Pois, já, mas neste caso é a Antena 9 que anda a ouvir a Antena 1, porque este foi o Joga com a Cabeça. Não, o Move-te por Valores do domingo à tarde. Eles vão buscar coisas mais antigas. Do desporto, do tarde desportivo, aliás. Sim, sim. Vamos. Não vou ficar, não vou, olha que não vou buscar coisas mais antigas. Normalmente. Não, quando aconteceu. Depende das dimensões das coisas. Quando aconteceu, por exemplo, o que aconteceu com o Chaves e com o Oriental, foi na semana a seguir que eles falaram. Não sei se sabeste. Não sei se não ouvi no programa, mas sei. Notícia, insólito, terça-feira. Vamos voltar à discriminação, que é uma coisa que está marcada na nossa sociedade. Vamos lá. McDonald's. É uma coisa que já acontece nos Estados Unidos da América desde 2014. Mais uma vez, esse país da liberdade, igualdade e fraternidade, que já não é a França. A McDonald's Portugal recebeu recomendações internacionais nesta semana para tornar os brindes dos menus infantis, os chamados Happy Meal, ou seja, refeições felizes, Muito bem, Carlos Bonaparte. Eu dei sinal ao Joaquim para avaliar o inglês dele, mas eu, afinal... Eu sou ventríloco, o Carlos falou por mim. Está bem, está. Portanto, acabaram os menus para rapazes e para raparigas, porque era uma discriminação. Agora, quando nos dirigimos ao balcão para pedir um Happy Meal, no McDonald's já não há opção de menu de ementa para raparigas. Ementa, não estou a falar de ementa, estou a falar do brinde. Portanto, uma bonequinha ou um boneco das Tartarugas Ninja. Já não existe isso. Pode haver a opção de escolher o brinde, mas isso de haver um menu rapaz, menu rapariga, estava errado. E a secretária de Estado para a Igualdade de Portugal já elogiou a dizer: não há brinquedos de menino e de menina. Ah, muito bem. Olha, é engraçado, mas eu por acaso concordo com essa. Eu não. Não, eu concordo com mais um insólito. Não, porque assim, porque tu tens, exatamente, tens a hipótese de escolher o brinde, tudo bem, mas mesmo que não tivesse a hipótese de escolher o brinde, a verdade é que se acaba com os menos femininos e menos femininas. Eu acho que é, eu acho que, por acaso, eu acho muito bem. Pronto. A sério que acho mesmo. Esta nem me aquece, nem me aquece. Sim, a mim também não, mas... Não, tem não, mas eu acho que... É natural que o rapaz queira o menu rapaz, e qual é o problema nisso? E que a rapariga queira os vinhos de rapariga, mas... Pode haver exceções, talvez. Mas repara, uma questão... Que gostam de... Sim, e ao contrário. Mas repara uma questão... Pronto, mas repara uma coisa. Uma pessoa que, por exemplo, uma rapariga que queira mais um carro, por exemplo, um carrinho, uma coisa qualquer, um boneco, outra organiza. Pode escolher, está bem. Vai estar a associar... Olha, escolheu o menu rapaz. Já para falar outra coisa. Que é, sim, tá o bem. Facto de haver o menu aí, rapaz e o menu rapariga... Aí é o contrário da discriminação. Acaba por ser o contrário. Porque, é inclusão. Porque, havendo a possibilidade de escolha, a criança, neste caso é o que se trata, escolhe o brinquedo que lhe interessa. Tanto para se é para a rapariga. Já não, sim, há aquela... Não, não tem a conotação. Não aquela, já não tem aquela... Exatamente. Aquela taxação, conotação, para dizer, não, isto é para rapariga, isto não. É para rapaz. Então, tiro da secção insólito, fica só no... Já para não falar também, numa outra questão, que não foi realmente aqui muito bem, digo eu, explicada, mas também não estou interessado, acho que é fácil perceber, que é o próprio escoamento dos produtos. Porque... Sei lá, o menu rapaz, quem vai escolher a partida são os rapazes, não é? Portanto, e o menu rapariga, quem vai escolher a partida são as raparigas, portanto, corremos aqui o risco de uma grande discrepância que pode ser relativamente combatida entre os brinquedos que são, ou seja, uns brinquedos e outros que são produzidos e o stock existente nesse sentido. Não, eu nesse aspecto não tenho pena deles, porque... Não, eu também não é, mas assim, não é pena, mas a verdade é que está, pode não, estar... Não, isso é capaz, risco, é capaz de não acontecer. Corre-se o risco de estar a gastar, vamos chamar assim, material, não é? Desnecessariamente, material, natureza. Pois é, reciclado. Natureza. É reciclado. Quando é? Então, quando é plástico, vai quase para o fundo do mar. Tiramos isto do insólito, mas saltamos para terça-feira... Ai não, já estávamos a terça-feira. Eu vou fazer aqui uma revelação... Vamos a outra frase da semana, foi dita na terça-feira, numa entrevista à Sociedade Independente de Comunicação. Uhum. Posso tapar os ouvidos? Gostou, gostou. Posso, sim, tapar os ouvidos? Sociedade Independente de Comunicação, é assim, não é, Carlos? É. O Pedro Passos Coelho, que para alguns ainda é primeiro-ministro, criticou o governo atual porque... Inclusive, proposta. Ah, e o próprio também acho que ainda acha que é. Num ano querer devolver tudo, foi essa a acusação, uma das acusações do Pedro Passos Coelho ao governo atual, querer devolver os rendimentos às famílias e às pessoas, tudo em 2016, em vez de fazer com calma durante os próximos 4 anos, ou seja, o tempo da legislatura, e não legislatura, como se diz lá em baixo. Ora, um líder do PSD diz que os riscos são grandes, mas garantiu uma coisa, caso esta estratégia dê certo, passo a defender o voto no Partido Socialista, no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda. Meus amigos, não, isto já sou eu a dizer, não foi o Passos Coelho. O nosso antigo Primeiro-Ministro está doente da cabeça. Então, o líder do PSD está a dizer que, eventualmente, se isto der certo, vai defender o voto em toda a esquerda. O homem, quando... Se isto der certo, eu acho que não vai dar. Mas se isto der certo, ele nunca mais tem futuro como líder do PSD. Ele está a dizer que, provavelmente, pode defender o voto se isto der certo. Aqui, atrás de barracas, atrás de barracas, é o que se está a ver. É certo que nos outros também houve e passou para eles... Mas eles também deixaram muita porcaria. Então não há agora também esta ministra das Finanças? Isso é outra coisa. Sim. Mas eu acho que... São problemas atrás de problemas. Dizem que têm deixado que deixaram X de dinheiro, não sei o quê. Deixaram X de dívidas. E agora não foram eles que as deixaram. Ah, isto não, da política. Eu, francamente, tem o dito. Francamente, eu acho que vai correr bem. Porque, primeiro porque eu dou-vos um exemplo. Aliás, um exemplo não, eu estava sendo mais sucinto. Quando nós temos o nosso garantido, temos a tendência a desvalorizar o nosso próprio cargo. Isto é, quando um governo é governo de maioria, ele tende a relativizar, porque sabe que tem ali... Pronto, a maioria acabou. Mesmo que contra as outras todas ela é mais forte. Não é o caso. Não é o caso porque este governo tem a pressão da União Europeia, mas é independente, mas é minoritário. Portanto, tem, por um lado, a pressão de uns da direita, a União Europeia é nitidamente de direita, portanto, quanto mais pobres, melhor. Tem... quanto mais controlados, melhor. É um problema. Isto se fazer contas, é um problema para não, a cabeça do carro. Não é controlados. É para mais pobres, não é controlados. Porque a lógica... Sabes que a direita tem o costume de fazer contas. É um problema para quem não percebe isso. Não é para só o costume de fazer. Olha, tanto faz contas que é o que se vê. Não é? E tanto se vê que Portugal está para a União Europeia como a União Europeia está para o Reino Unido, que é baixar as calças. Não, esse não falavas do Reino Unido. Que é, deves andar a sonhar com o Cameron e com os amigos. Que é a União Europeia baixar as calças e olha, anda cá. Pronto, mas não vais embora, não vais embora, eu faço o que tu quiseres, mas não vais embora. Pronto. Mas sim, voltando a esta expressão, esta citação. E basicamente é assim, ou seja, este é um governo que tem que negociar, tem que chegar a um porto. Porque senão vai à vida, não é? Seja porque a União Europeia, mais do que aproveitar o facto de Portugal ter baixado as calças, enfim, é uma violação autêntica. E caso os partidos da esquerda mais radical não sustentem, mais radical, eu chamaria, enfim, sobretudo pelo PCP, mais radical. Mas pronto, caso lhe deslaguem as pernas, vai pelas escadas abaixo. Portanto. Acho que nesse aspecto é um governo que vai ter muito mais. Pronto, vai ter muito mais futuro, digo eu. Esperemos por esse futuro. Uhum. Ainda sim. Bem que está a ser gravado, porque daqui a uns tempos, em off, vamos falar, eu e o Carlos vamos falar disto. Claro que eu acho também eu aqui um bocado de sarcasmo, o Passos Coelho já a lançar que isto não vai resultar, por isso é que eu posso dizer essas coisas. Joaquim, efemérides de 5 de março, portanto, hoje para nós, ontem para quando for publicado, amanhã para quem ainda estiver no dia 4. Era muito bem. Será ninguém no dia 4? Em 1827, morreu Alexandre Volta, um cientista italiano e inventor da pilha elétrica. Aquelas coisinhas que nós usamos para os transistores e para essas coisas, e não só. E foi também responsável pela identificação do gás metano, que também hoje é muito utilizado. Em 1917, morreu em Lisboa um dos primeiros, não sei lá se foi o primeiro, já agora o segundo ou o terceiro, Manuel de Arriaga, que foi presidente da nossa República. Foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro, foi. Eu creio que sim, mas não... Daqui a uns tempos, a 5 de março de 2027, vai nascer o Alexandre Peanuts, não, o Alexander Peanuts, cientista inglês, inventor da pilha elétrica sem H. Nós agora passamos para o registro, que está aqui no jornal. Espera aí. Uma efeméride que já foi ontem, salvo erro. Portanto, sexta-feira. Sexta-feira, dia 4, a Ponte de Índice Ribeiro, claro. Em Entre os Rios. Mas isso já tem sido tão falado que não vale. Eu já nem conheço. Eu isso não falo porque para mim continua a ser um acontecimento traumático. Pronto, então não falámos. Mas falámos outra coisa que é um trauma aqui para... para ninguém. Ninguém entra neste hábito que é fumar. Também acho bem. Temos aqui um registro tirado quarta-feira. Foi publicado um estudo. Nós gostamos muito. Eu também li os títulos nos rodapés da televisão. Trazer para aqui o estudo. Um relatório que chama-se Portugal. Prevenção e controlo do tabagismo em números 2015. A verdade é que mais de 12 mil pessoas morreram em 2013 só em Portugal 12, mais de 12 mil durante um ano. Mais, dá mais de 32 pessoas por dia. E a causa da morte foi o tabaco nesta gente toda. Os consumidores diários de tabaco desceu, de 18,17% para 16,8%. Os ex-fumadores subiu a percentagem, de 16,1% para 21,7%. E o que é mau nisto, outra coisa má, é o número de pessoas que nunca fumaram. Que nunca fumaram. Era 62,9%, passou para 58,2%. O número de fumadores diminuiu ligeiramente, mas de 20,9% em 2005 e 2006 para 20% em 2014. Ou seja, a percentagem está praticamente a mesma. Mas eu, claro que já sabia que isto causou mal a muita gente, ainda há pouco tempo tive uma pessoa da família a ser atacada por causa disto, e já foi funeral ao mês. Mais de 12 mil pessoas por ano, só em Portugal, a morrer por causa do tabaco. Mas nem estes números assustam esta gente. Não é Carlos Bonaparte. Esta gente, que não somos nós, não é? Mas quem anda no vício? Como dizia o grupo 9 de Outubro, tarde ou cedo, haveremos de morrer. E, portanto, como dizem as pessoas que fumam por norma... É verdade. O João Campeão não fala, vamos passar para o desporto insólito. Deixa falar. Vamos passar para o desporto, que também é um insólito. Temos aqui um registro áudio para ouvir. Querem ouvir? Tem que dizer assim. Ontem vi alguns noticiários, algumas televisões. Vi o Porto, o Braga, o Rio Ave. Neste momento fala Nandinho, vamos ouvir o técnico do Gil Vicente. O formato desta Taça de Portugal, da meia-final. Três equipas, o Porto vai descansar, joga Braga com o Rio Ave. Sinceramente, fiquei surpreendido quando me disseram que tinha jogo, porque não sabia. Alguns jornais, abri os jornais hoje, era só Porto, Rio Ave, Braga. Deixaram-nos vir jogar aqui hoje. Agradecer por nos terem deixado vir aqui jogar hoje. Pensei que já nem vinha jogar este jogo. Mas felizmente que nos deixaram vir jogar e mostrar o porquê de termos chegado à meia-final da Taça de Portugal. E acho que quando uma equipa, seja de que divisão seja da segunda, da primeira, do Campeonato de Portugal, consegue chegar a uma meia-final, acho que tem que ter pelo menos a mesma credibilidade que têm todas as equipas que atingem essa meia-final. E alguns órgãos de comunicação social e algumas televisões esqueceram-se disso. Isto foi só um reparo. Um reparo muito bem metido. Isto foi Nandinho, treinador do Gil Vicente, a falar... Depois da derrota no Estádio do Dragão, que foi um bom jogador, diga-se passagem. E jogou no Camão, fica a saber. Ah, é? Quanto é que perdeu? 2-0, na quarta, foi 2-0. E qual é que é? O Gil Vicente, não é? O treinador Gil Vicente falou agora. Ah, sim. Não, eu quero ver se o cara quer a equipa. E eu não me lembro de ter ouvido uma reação. São galinhos de Barcelos. Galões. Porquê? O Porto já tinha ganhado 3-0 em Barcelos na primeira mão da meia-final da Taça Portugal. Ou seja, a segunda mão, supostamente, isso é só uma formalidade e foi. Para o Porto confirmar a presença no Estádio Nacional em Oeiras. Mas o que o Nandinho falou, não? Teve transmissão na Antena 1. O quê? Este jogo, não, pois não. Teve, os dois. E então a verdade é que no dia dos jogos, Rio Ave Braga e Porto São Vicente, falava-se do Rio Ave Braga porque só tinha ficado 1-0 em casa do Braga e agora era em casa do Rio Ave, me lembro de conto. E eu não me lembro de uma reação do treinador deste género. Bem, eu fiquei surpreendido quando disseram que eu ia ter jogo hoje, que eu não sabia. E olhei para os jornais, vi as televisões, só falavam do Rio Ave, do Braga e do Porto, e pensei, bom, a taça agora disputa-se a três equipas nas minhas finais, não sei como é que é o formato. Foi uma boca jeitosa. Muito bem, percebo o lado de quem escreve as notícias, porque o Porto e o Luizente já estava arrumado e depois confirmou-se. Mas não é caso para esquecer uma equipa da segunda divisão que chegou às meias finais, ou seja, aos quatro melhores da Taça Portugal. E o Nandinho, acho que esteve muito bem logo no início da conferência de imprensa, ainda no Chá Dragão, a dizer: bem, fiquei surpreendido, mas ainda bem que nos deixaram vir jogar aqui hoje. Gostei. Como dizia o Rui Vitória, acho também, o Rui Vitória disse também, já que já se falou de tudo sobre o jogo, porque perguntaram, não sei o quê, ele disse que já se tinha falado tudo, até demais. A tal ponto que até o Nandinho teve dúvidas sobre se havia jogo da Taça de Portugal ou não. Ele também falou nisso. O Rui Vitória, eu soube precisamente pelo Rui Vitória que tinha havido essa declaração do Nandinho. É. Que se soube pelo Rui Vitória, que não foi o que me disse. Eu vi a televisão a dizer, mas não foi. É daquele género, Joaquim Pareira, umas bocas vendadas, sem ser mal educado, sem dizer palavrões, como costumamos dizer, e mentira. À inglesa. Exato, é um bocado inglês, isso, é à inglesa. Com ser metido ali. Exato, com um humor negro, um humor britânico ali pelo meio. E foi bem metido. Não sei se captou a música de fundo, mas não era. Não interessa. Traga tudo. A nível técnico, tens de aprender muito com este ceguinho, como que sou eu, do outro coisa. Vamos a... Isto é o quê? É uma notícia também, musical, insólito, já na reta final, que foi noticiada na quinta-feira, que diz assim, é que houve um cancelamento de alguns concertos dos Eagles of Death Metal, que reagendaram 3 concertos, incluindo o de Lisboa. Quando é que estes homens norte-americanos vêm em Lisboa, ao Coliseu, no dia 11 de setembro? 11 de setembro. Ou seja, um grupo que esteve no Bataclan a 13 de novembro, a data já ficou recordada, com o 13 de novembro, os atentados de Paris, e agora marcam um concerto para o dia 11 de setembro. Está mal. Então sabem lidar. Está. Há lutar eles e nós. Exato. Eles e nós. Bom, vamos fechar com uma notícia, também nós somos muito insólitos hoje, também foi publicado na quinta-feira, mas deixa eu gostei. Acontece que na Dinamarca já foi aberto, pelo que eu percebi foi no mês passado, agora é que a notícia surgiu no, primeiro na BBC e depois cá. O que é que quer dizer BBC, Joaquim Pereira? British Broadcasting Corporation. Company. Acho que é Company. É Corporation, acho eu. Bom, depois vamos ver. Abriu, a BBC contou que abriu na Dinamarca o primeiro supermercado dedicado exclusivamente à venda de produtos fora de prazo da validade. Aconteceu na capital da Dinamarca, que é qual? É aquela Copenhague, não é? Aquela... Parece um sorriso. Chama-se... Copenhagen, exatamente. Chama-se WeFood. WeFood. Muitas vezes, porque aquilo já foi lá muita gente, muitas está, vezes. Está mal escrito, tem um mais. Não, está bem. Nós alimentámos, ou nós comida, ou coisa assim, FIDA quer alimentar, nós comida, não fica assim. Bom, e então o principal objetivo desta nova marca, esta nova empresa de supermercado, é acabar com o desperdício de comida. O que é que eles fazem? Vendem produtos, que é verdade que o prazo de validade já foi ultrapassado, mas ainda estão apropriados e ainda podem ser consumidos. Eu digo honestamente... Há certos produtos, isto acontece, sim. Não muitos, mas que eu não ligo ao prazo, de validade. Sim. Porque o prazo... Então, eu sei muitas vezes que os supermercados e essa coisa dão produtos desses para instituições de caridade. E come-se. Eles morrem por causa disso. Agora, Joaquim vai dizer o nome do responsável para um projeto, que ele é muito bom no dinamarquês. Birre. Pois. Diz ele que todos os dias mais de 800 milhões de pessoas no mundo vão dormir com fome. Ao mesmo tempo, só na Dinamarca, cerca de 700 mil toneladas de alimentos por ano vão para o lixo. Junta-se uma coisa, junta-se a outra e tenta-se diminuir isto. E ele acrescentou que logo no primeiro dia deste WeFood foi vendido praticamente todos os alimentos que tinham e havia filas, quando eles abrem, já há filas de um lado fora do supermercado antes de eles abrirem as portas. Quer dizer, que as pessoas não querem saber. Com certeza. Não são muito importadas. Porque... E é a Dinamarca, é um país supostamente civilizado e avançado e com pessoas inteligentes. Não é supostamente, é mesmo. Sim, sim. Não, mas não podes dizer que é toda a gente assim. Não, mas o país em si. A maioria, sim. A maioria das pessoas. Por exemplo, nós, os portugueses, somos coitadinhos, não é? Mas eu. Portuguesinho. Sim, portuguesinho. Mas eu estou a agradar por dois motivos. Primeiro, pela ideia. E depois porque também beneficio às vezes dessa tomada de posição. Estou aqui. Há muitas pastelarias que quando chegas ao fim do dia baixam o preço dos bolos. Em vez de eles ficarem de um dia para o outro, que muitas vezes já não é coisa. É uma maneira, uma pessoa guarda-se para o fim do dia, em vez de comer o bolo de arroz ao pequeno almoço, toma-se a jantar. Há estabelecimentos comerciais, como eu estou-me a lembrar do mini preço, que coloca à saída lá um conjunto de produtos cujo prazo de validade está mesmo a terminar ou mesmo no fim e metem aqui a metade do preço e as pessoas compram, porque ele fica vazio no stand. Foi lá que eu comprei aquela cena lá, que não foi? Eu? Não. Não vais mais. Foi. 50% de certeza não acabou. Os supermercados que eu vou, porque eu não quero estar a fazer reclames a ninguém, porque não me pagam. Eu é que lhes pago a eles para servir de recado. Além de ser cliente e pagar os produtos, ainda tenho de estar a embrulhar, a pôr para o saco as coisas, porque não tenho empregados para fazer isso. E me apareceu com a minha máquina de café. O que é que acontece? Eles têm lá uma certa secção que têm produtos que estão já no limite do prazo, então põem a preços. Aquilo praticamente é dado. Está certo. Estou aqui a ter umas ideias. Algum de vocês já se candidatou ao Lago dos Tubarões, ao Shark Tank? Vamos nós três abrir uma coisa da Channel em Portugal. Temos que fazer um estudo para saber que produtos é que são. Bem, não vamos dar ideias aos ouvintes. Imagina como é que se chamaria o nome do nosso... Ui, foda. Sim, só então, como... Então até à próxima semana. Por mim já me vou embora. Eu também. Muito boa tarde, que eu quero ir ver o Sporting. Já foi ontem. Foi ontem. Pois é, hoje. E quem ganhou 3-1 ao Benfica. Exato. Para a semana vamos rir desta previsão do Carlos, ou não. Ou ele é que se vai rir de nós. Eu não me rio. Eu choro. Para a semana vamos ter uma grosa, 12 dúzias. Até à próxima semana. Até à próxima semana.